Informação Bravo. No 592, bom dia, já voando o servidor 366, desça para 2.510, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado na final. Tá, 2.514, pode estar mais estabilizado então. Muito obrigado. Salvador Tower, Sobo Noite Alpha Zero, in Ford, we are the holding position for runway 10 on the full ready. Alpha 0, Falcon, line up at the Golf Renew 0, wind 100 degrees, 03 knots. Good news for take off runway 10, Alpha 0, in Ford. Facility 4, airborne at 01, call the pass control 120.8. Rotation 120.8, pass 084, obrigado senhor, muito bom. Salvador, muito bom, 084, book the departure passing 16,000. Confirma Portugal 024. A confirma Europa, Europa 084. Europa 084. Score 5076 and climbing to flight level 370. 5076 and confirm level? Flight level 370, Buca departure. Buca departure level 370, Europa 084. Boa noite, Gol 7491.0 da Rosé. Gol 7491, autorizado, linha decolagem 190, vento 150 graus, 03. Decolagem 190, Gol 7491. Controle 1-0-10-08, Gol 7491, boa noite. Gol 7491. Gol 7491. Contato radar, suba ao nível 360. Sai da Arbor 1, transmissão elefa. Arbor 1, elefa para 360, Gol 7491. Gol 7491 no Rui Elefa. Roger Elefa, grato, Gol 7491. Tower, muito boa noite, é Portugal, Zero to 4, o Wing Point via Red Solitário. É Portugal, Zero to 4, clear line up and take off, Neo 0, Wind 160 degrees, 039. É só take off, Clare 1-0, é Portugal, Zero to 4. Controle, o Gol 1592 está estabilizado na Reinaldo da 10. É minha torre 1 no 8, decimal 95 no 592. Opa, muito obrigado, até amanhã. Até. Europa 084, contact the receive center frequency 126, decimal 85. Enable backup frequency 125, decimal 45. Ok, senhor, boa noite. 1592, falta 2,5 pro 372, já na sua escuta para autorização. 592, se continuar a aproximação, aguarde pista livre. Estamos aguardando a pista. Air Portugal 024 Airborne at 13. Contact the Departamento Salvador Control 120.8. 08, muito boa noite, Air Portugal 024. Boa noite. Bono 592, avistado pouso autorizado, visto na 0, vento no 50 graus, 029. Pousando na 10, Gol 1592. Climb to flight level 350, perform book departure departments. Boca de Parque, climb level 350, Portugal 024. O 7491, chame o centro Recife. Uno 28 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288 260 Gol 7491 no Recife. Obrigado. Alô 592, no solo, azul no meio, direita, taxiway Golf, Oliver 1 no 21, decimal 1. Direita na Golf, Oliver 1 21, no voo, Hugo no 592. Portugal 024, fly direct to Zipar position. Fly direct to position Zipar, Portugal 024. Comando 6520, vou encerrar Vitor 366, desça para 2503, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado na final da etapa. 2500, aprovou 2. Estado 368, desça para 4000 pés, 352 a. 4000 pés. Portugal 024, contact Keep sending frequency 126 decimal 85, back up to 125 decimal 45. Receive 126.85, back up to 125.45. Airport 0024. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Comandou, bom dia, tá? 3170, descendo na 50. 3170, vou encerrar Vitor 366, desça para 4000 pés, ajuste 04. Vitor 366, 4000 pés, com no 04, tá? 3170. Passando Sierra Vista 368, iniciando a Renata 3520. Chame Torre 1 no 8 decimal 95. 2895 3520. Torre Salvador, boa noite, da 3520. Da 3520, reporte passando Serra Vitor 373. Reportará passando Serra Vitor 372, ou da 3520. Resumo 70, desça para 2510. Autorizado, sinal RNAVE, reporte estabilizado. 2510, autorizado RNAVE, está 3170. Tan 3520, avistado, pois autorizado, pistola 0, vento no 60 graus, 049. Pois autorizado para Tan 3520, vista 10. 520 no solo 35, 121 decimal 1. 21, Salvador, bom dia, é o gol 1192. Bravo. Boa noite, tá 3170, estabilizada RENAB da 10. Tá 3170, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 150, grau 039. Livre, pouso no 0, tá 3170. 3170 no solo 42, direita, Foxtrot no 21, desce 1-1.